Expande esse som. B. Gabriel CDs, Jeanzinho CDs. Esse é o som da sua revoada. Gente dos fluxos. Ela desce pra favela e o paredão tá demais. Quando vê esse solinho, ela joga a bunda e vai. Ela desce pra favela e o paredão tá demais. Quando vê esse solinho, ela joga a bunda e vai. Joga a bunda e vai, joga a bunda e vai. Joga logo essa bunda, joga no piru do pai. Joga a bunda e vai, joga a bunda e vai. Joga logo essa bunda, joga na peça do pai. Joga a bunda e vai, joga a bunda e vai. Joga logo essa bunda, roça na peça do pai. Joga a bunda e vai, joga a bunda e vai. Joga logo essa bunda vai. Essa é pra bater nos paredões. Alô, Academia Smart Life da Cidade Baixa. Academia agora vai da Liberdade, Alessandro Medeiros, tamo junto, tá ligado? Ela desce pra favela e o paredão tá demais. Quando ouve esse solinho, ela joga a bunda e vai. Ela desce pra favela e o paredão tá demais. Quando ouve esse solinho, ela joga a bunda e vai. Joga a bunda e vai, joga a bunda e vai. Joga logo essa bunda, joga no piru do pai. Joga a bunda e vai, eu joga a bunda e vai. Joga logo essa bunda, sarra na peça do pai. Joga a bunda e vai, joga a bunda e vai. Joga logo essa bunda, joga no piru do pai. Joga a bunda e vai, eu joga a bunda e vai. Joga logo essa bunda, vai. Bunda vai, bunda vai, bunda vá, vá, vá, vá, vá. A hit dos fluxos, bebê. Joga a bunda e vai, eu joga a bunda e vai. Joga logo essa bunda, joga no piru do pai. Joga a bunda e vai, eu joga a bunda e vai. Joga logo essa bunda, joga na peça do pai. Joga a bunda e vai, eu joga a bunda e vai. Joga, bebê, vá, vá, vá. Alô, Jeanzinho CDs, tamo junto. P. Gabriel CDs, aumenta esse volume aí, pai. Vá, vá, vá, vá, vá, vá. Joga a bunda e vai, e joga a bunda e vai. E joga logo essa bunda, joga no piru do pai. Joga a bunda e vai, e joga a bunda e vai. Joga logo essa bunda, sarra na peça do pai. Joga a bunda e vai, e joga a bunda e vai. Joga logo essa bunda, joga no piru do pai. Joga a bunda e vai, e joga a bunda e vai. Joga logo essa bunda, vai. André CBS, o Royal de Biquara. Vasca Gravações.